fora, Salgados, alô, Matheus Silva. Bora, Brigadeiro do Poder. Brigadeiro do Poder. Ricardinho Vidro Forte. Ricardo Vidro Forte. É isso mesmo, alô, Ítalo do Vidro. Se liga aí. Cheguei na favela, escalei o pente. Me bota o colete só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Oh! Me bota o colete só acertamente. É rajada de bunda bem na sua cara. André CDs, o moral de Vila Clara. Me joga na sua aba. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. O nome dele é Sportpass.org. Respeita! Taca, taca, taca, taca, vem jogando a sua. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Marcelo Henrique King Cell. Taca, taca, taca, taca, vem jogando a sua. Taca, taca, taca. Eu vou te ser, vem! Oh! Só vem o peixe e nem bota o bote só certamente. Chega na favela. Favela, escalei o pente. Me bota o colete só acertamente. É rajada de bunda bem na sua cara. É o cara estrola que tá falando, novinha. Joias, alô, Roger! Hoje, o fundo de quintal só tem mulher bonita. Esse baile tá uma luva. Eu tô gostando desse baile. Alô, Yocinho, juntos e misturados. Se liga aí, ó. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto o colete, só acertamente. Cheguei na favela, escalei o pente. Nem boto o colete, só. Cheguei na favela. É rajada vai, essa surra. É rajada de bunda bem na sua cara. Chegou. Jojo da Trezentos, Cantadinho, CDs e Caxias.